Gente, Charlie Juliette Novembro informa que há um tráfego em ascensão para lançamento de paraquedistas. Autorizado frequência livre para coordenação com o mesmo. Esteja atento, lançamento de paraquedismo. O Charlie Juliette Novembro. Boa tarde. Direito que é o controle. Ainda negativo, aguarde acessar o nível 105. Quando estiver pronto, o seu coordena e, para verificar se há possível estáfilo no circuito. Juliette quebra aquilo. Na nossa apresentação radar, o Tiago Juliette Novembro está no momento meia dúzia de minutos para Veracruz. Não foi entendida a mensagem, o Juliette Cabequila. O Juliette Cabequila no momento está regressando para a Vértica de Veracruz, informará quando pronto para o primeiro lançamento. Vai 3604, essa é a unidade de identificação dessa via, chegada a Mário para o nível 050, QNH no 0 no meio. Boa noite, 64, autorizado. Sinal ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reporte estabilizado, ILS GO 9864, muito obrigado. IA140 decolou 952, controle 120 decimal 8, vamos lá. 1208? Afirmo, 1208. 1208, obrigado, filho. Até daqui a pouco. Controle, bom dia, Xenemia 140, decolou. Bom dia, Xenemia 140, contato radar, suba para o nível 350, na saída Fuca. Saída Fuca 350, Xenemia 140. Identificação dessa via, chegada a Mari para o nível 060, QNH 10 no meio. Pronto, não, não sei, Romeu Romeu Lima. Romeu 140, seu único código 5535. É 140, assinado agora 5535, já. Go 1556, contact Recife Century, 133.25, if enable 133.95. Ok, I got 133.25, 93.95, go 565. 1-3604, desta vez chegada para 2000 pés, QNH no 0 no 6. Campo Azisto, 864. 864, chame a Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 1895, vou ligar, senhor. Torre Salvador, boa. Bom dia ainda. Bom no 864, estabilizado o final ILS com o Campo Azisto. No 864, continua a aproximação, aguardando a utilização de pouso. Aguardando, obrigado, 864. Sul 5048, desça via para o nível 050. O Romeu Lima mantém a posição aguardando para a decolagem. Pede Quebec Kilo controle. 604 autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Confirma, reporte estabilizado, 3604. Agora 5 milhas, zona zero, mantenha a posição. LED Quebec Lilo, controle. O senhor está pronto para o lançamento? Mais 40 segundos. Gente, apenas por informação, temos um tráfego próximo a Veracruz, a 1500 pés. O tráfego ainda não tentou contato com o controle. O Juliette quer ver aquilo. Acabei de coordenar com o tráfego, controle. Tan 3216, acione a identificação dessa via chegada a Mari para o nível 070, QNH 10 no meio. Você feitou a coordenação, não há nenhum tráfego adicional. Juliette, quebra aquilo. Gente, confirmando, é, o senhor efetuou coordenação e não há nenhum tráfego adicional. Juliette, Quebec Kilo. Gente, o controle entendeu que foi feita a coordenação e não há tráfego no local. Autorizado o lançamento, reporte para a descida. Juliette, Quebec Kilo. Romeu Lima, Alfa Romeu, controle de Salvador. Eu, Romeu Lima, tem esteira de turbulência, acelerou decolagem, costuma 7, ventana 70 graus, 1 na noite. Prossiga em condições visuais para Salvador, corredores Vera Cruz e Interlagos, o QNH 10116, acione o código 0110, confirme o tipo da aeronave. Confirme. Mantenha os corredores. Juliette Quebec Kilo, na vertical de Veracruz, desça para altitude de tráfego, QNH 10116, atento aos paraquedistas. Qual o sign da aeronave? A gente aguarda só um minuto. Controlina 20 decimal 8, bom voo. Controle de Salvador, Papa Rom. Nome 140, chama o centro Recife, 125 decimal 45, Alter, 126 decimal 85. Vai chamar o centro Recife agora, 12545, alternando 12685, chamando 140, obrigado. Controle Salvador, Papa Romeu, Romeu, Romeu Lima, decolado da 197. Papa Romeu, Romeu, Romeu Lima, contato radar, suba para nível 100, saída Momo. Liberado, Romeu, Romeu Lima. Gato liberado, restrição 110, Romeu. Estado frequência livre, Juliette, Quebec Kilo. O Lima Alfa Romeu, confirme a sala IS que efetuou o plano de voo. Telefone na IS Salvador. Acione a identificação dessa vez chegada mais para o nível 080, o QNH no 06. 048 dessa via para 2000 pés, QNH no 06. E para 2000, está executando alguns desvios para evitar formações, ok? Enter. Lima Alfa Romeo confirmando o plano era para 1440. Negativo. Enter. De Serra Romeu. Grupo Zulu, Madre de Deus. Aguarda só um minuto, copo. Confirme a 1 no meu país. com 962. Romeu Lima, confirme razão que prega na subida. Quem é o Romeu Lima? Lima, Romeu, condições de descida para mil pés? Alessandro, Romeu, confirma a radial da hora de sair. Lima Alfa Romeo, no momento autorizado rotatório, temos vários tráfegos para pista 1 no zero, Lima Alfa Romeo. Lima 962 dessa via para 2000 pés, Senegal no zero no meia. Via para 2000, 1 no zero no meia, gol 1 no 962. Sul 5048 autorizado final ILS X-Ray, pista 1 no zero, reporte estabilizado no localizador. Reportaram estabilizado, 5048. Romeu Lima, informa o tráfego, 10 horas 4 milhas e 210 abaixo, o tipo Charlie 182. Lima, certo, cruzando 2500, subindo para 100. 3604, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 295, 3604. Acione a identificação dessa via chegada a Mari para o nível 090, o QNH em Salvador no 016. Controle, o Lima Alfa Romeo deve acelerar ou reduzir para a coordenação? Lima Alfa Romeo autorizado chamar a torre Salvador em 198, decimal 95. Graças, bom dia. 5048, inicie redução para 1809. Bem iniciado. Alicerra, o meu solo voltando. Sol, 050. Aqui no 050, está 32 no meia. 3804, desça via para o nível 060. Prepare para externos na rotatória, o Lima Alfa Romeo. É, quer repetir, por gentileza? Reporte sobre o rotatório, Lima Alfa Romeo. Excelente. Pode fazer uma proa direta da 17 a partir da presente? Cheio de condições de manter velocidade a fim de seu número 2 no aeródromo. Eu tô visual com a aeronave da TAM que tá na final da 10. Tem uma aeronave da Azul agora, 10 milhas da 10, o Lima Alfa Romeo. Graças ao final do site, prepare para o possível espera. Gente, o Lima Alfa Romeo então vai desviar nesse trecho, porque tem muito urubu aqui no local. Gente. Final da 10, baixado travado, 3604. Autorizado pouso 3604, 160 graus, 11 nós. Livre pouso 3604. Torre Salvador, boa tarde, eu acho que 50487 milhas. Azul 5048, continua a aproximação, aguardando instruções. Aguardando. 085, quando possível, estimar de pouso. 11, 645. 625, gente, Romeu Lima. Eita. Confirme. O Lima Alfa Romeo está visual com o aeródromo. Gente, estou visual com o seu tráfego, mantenha a velocidade. Livre pouso, pistão no 7, vento no 5, 0 graus, 1 na nós. Livre pouso para o Lima Alfa Romeo. Pistão no 0, útil, o restante conforme. O nível 340 sai da Arbo, Elefa. Decola da 10 direita, o código 5012 e controle 1208. 076, desça para o nível 060. Abo, Elefa. Correto, chama pronto no 01. Papa, papa, Charlie, Serra, Romeu. O solo voltando. Copiou a autorização de tráfego? Madre de Deus com proa norte, 500 pés, decolando da 17 com curva à esquerda. Código 01112, o controle 1208. Papa, papa, Charlie Serra, meu, poderia cotejar toda a autorização que foi dada? Livre pouso na 0, 1,60 graus, 9 nós. É, entendi, livre pouso, vento não. 1,60 graus, 9 nós. 208. Clima decola direto do pátio, com o Pro Norte. Paciente. Estacionamento, táxi, decolagem, turno noite desse 95, confirma somente o POB? Pausa. Lima Alfa Romeo da presente, já tem certeiro de turbulência da Embraer da Azul, livre pouso na 7, no 60 graus e na 09. Livre pouso, Romeo. No 6. Passador, está 3604, bora. 3604 Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, 3604. Aponta no localizador, está 3216. 5048, sala 09, direita, sala 121, decimal 1. Estabilizado o final, X-Ray da 10, gol 1962. 1962, chame a torre, Salvador em 118, decimal 95. 1895, obrigado. Torre Salvador, uma boa tarde, gol 1962, estabilizado o final, X-Ray, 10. 1962, boa tarde, bom dia, continua a aproximação, era autorização de pouso. Aguardando a autorização, gol 1962. Lima Alfa Romeo, solo aos 10, confirme o pátio. Autorizado, reporta livrando a pista. Para 4.000 pés, general no 016, e após Mário autorizado, Prodo Serra Vitor 369. 4.016, Mário Serra Vitor 369, azul 4076. M3804, autorizado final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizar no localizador. Posso estabilizar 3804. Serra, meu bom dia, prossiga. Contrânea. Apoio. Ô, meu. Taxi já ponto de espera da Papau, ajuste agora é o 0,16. 076, pós Mário Servitor 366, descendo para 2500. 8,6, Mário. Hoje ainda é 2500, pés, o azul 4076. Ok, para 2500, grato. Atualmente, no final de semana, Lima Formel. Visado, desvio, azul 4076. Charlie Sierra Romeo, taxi inicialmente a baixa altura até a cabeceira no sec. Tem um tráfego da Gol agora na final. É, controle, quero perdoar. Confirma a frequência, posição 3206 da torre? O confirmo, 198.95. Romeu, vento 160 graus, 119. Salvador 2771 para descida. Sul 2771, desça via chegada para o nível 050. 050 do 2771. Transferir para a gente com a Duna? Autorizada, Sul 2771. Pronto, Duna, obrigado. Sério, Serra Romeu, confirme, vai pela linha do litoral? Negativo, senhora. Primeiro eu vou fazer aqui TGL no condomínio Conta das Águas, aqui a 4 milhas afastado do seu setor norte. Depois eu posso ir DCT aqui, passando pela Interlagos, senhora. Gente, reporte para o toque, o Sérgio Serra Romeu. Você ia contar já? 962 da Gol, seu solo 13, direito, solo 121, decimal 1. 1219, Gol 1962. Confirme 1219? Afirmo, 211. Sim, 211, vou 90. Olha pro 08 na escuta. Olha pro 08 autorizado. Direto. Nível 115, a princípio sem restrições pelo controle. A saída será direita em rota e o código 5002. Autorizado 01150 graus, 129. Pouso autorizado, pista 10, está 32 e no meia. Afirmativo, decolagem da 10 após decolagem direita em rota. Olimpo 08 livre acionar e chama o táxi. Salve, bom dia, Gol 1962. 1962, Alfa Juliette para o portão 07. Alfa Juliette 07, Gol 1962. Oi, Salvador, o patamar bateado Serra Romeu, tá visual com o local do TG. Confirme, é o 6213, Galeão 4. 3804, chame a Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, boa. Boa. Para a direita, 5575, código 1208, controle. Claro, Galeão, Antério Novembro, 857, inicial, voo 360, fora da 10 direita, da El, Lida e 7208. Correto, chama pronto, portão 1-1. Chama a 477. Afirmativo, aguarda um minuto só que é o número 2. 2771, desça para 2000 pés. Quer negar o no 0 ou no meio? O no 0 no meia, 2000, confirma? Confirmo, 2000 pés, eu sou 2771. 71. Bom dia, tá 32 no meia, livrando a sua escuta. 804, boa tarde, cheque trem livre pouso no 0, vento 160 graus, 149. Livre pouso 3104, 3804. Livre 105, Romeu, Romeu Lima. NM356, acione identificação, desça via chegada Mari para nível 050, QNH 1016. NM356. 4144, aguarda somente um minuto, a aeronave da TAM vai baquear no 03, após será autorizada, aguarde. O meu hotel Yankee, na escuta para cópia. Autorizado Cairu. Via, corredor Axé, caixa pregos, mil pés restrito. Código é o 5013, controle 1208. O 372 não é possível, o azul 2771. Sem problema, obrigado. Lockdown 90, azul 4076. Seu 4076, chame a Torre, Salvador em 198, decimal 900. 295, azul 4076. No aeródromo 960 graus, 109. Pegue agora pra Madre de Deus. Cliente comprou o diamante de Deus, o Sierra, ou Charlie Sierra Romeo. Eu até o 085, coordenando com o controle Salvador. Operando na frequência 208, seu código é 5023, decolando da 17 com a direita. Fenômeno autorizado e chame para o táxi. Passou o 372, azul 4076. Azul 4076, cheque trem, livre pouso no zero, vento na meia, 0 graus no 09. Livre após pista 90, azul 4076. Charlie Sierra Romeo avistando agora, aguarde para transferência. Aguardo para transferência, senhora. 3804, táxi lento, por gentileza. Já livrou da sua escuta. Então 3804, táxi lento, aeronave da Azul vai puxar no portão 01, vai bloquear o seu portão. Táxi lento, aguardando até 3804 então. 4144, livre pushback, acionamento, chame táxi. Não reporte livrando a final da 17. Reporta lá, ligando a final da 17, senhor. Por acordo operacional, o controle presta serviço de formação de voo alerta até 60 milhas de Salvador. Romeu, Romeu Lima. Não autorizado, final ILS X-Ray. Estão no zero reporte, estabilizado, no localizador. Autorizado, X-Ray vai informar estabilizado. Na 6356, desça para 2 mil pés, que eles estão no zero no meio. Romeu Yankee, táxi autorizado, reporte no ponto de espera. Golfear com reporte no ponto de espera da Papão, ajustando o 096. Nossa, Sierra Romeo livrando a 17. Aí Sierra Romeo sem interferência com a final da pista 10, chame controle 120 decimal 8. Chama agora controle 120 decimal 8, grato. Controle Salvador, bom dia para Papão, pessoal, Sierra Romeo. Vem para o controle? É o Papa Papa Charlie Sierra Romeo, senhor. Sierra Romeo, o controle? Deixando aqui 5 milhas pelo setor norte do aeródromo, agora segue para a Madre de Deus, batendo 500 AGL, senhor. Então, a suprema do senhor está na prova da final da 1-0. Charlie Sierra Romeo, atraso na final livre, imediatamente a final da pista 1-0. Deixando aqui imediatamente. Curva direita, proa norte, mantendo-se visual, Charlie Sierra Romeo. Proa norte, mantendo-se visual. Amante, 3204. Confirma a outra nave que chamou o som? 6293, alçamento, 1-1. 1-1, tá livre, chama o táxi. Chama o táxi, 6-2. Tipo helicóptero Robson 66, chame a torre, 198 decimal 95. 1895, tá ciente do tráfego. Alfa, mantém a cidade Juliette. Alfa, mantém a cidade Juliette, 4076. Azul 2771, final de 4 milhas. 2771, cheque trem livre, pouso no 0, vento no 70 graus, no 09. Já te informo, baixado travado. Sua esquerda, voe pro de Madre de Deus, Charles Serra Romeu. Ciente, quando pronto, está livre até o ponto de espera, turno no noite decimal 95, ajuste 1096 para o azul 4144. Romeu Lima, para o serviço de formação de voo e alerta, o serviço radar terminado, chama Centro Recife em 125, decimal 45, ao pé, 126, decimal 85. Está na sua frente, seu portão 01, após. Após o Airbus Asta, para o portão 01, na azul 477. Autorizado final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS, vai Romeu Tayank, autorizado de colagem, pista no 7, levantando o 7º grau, zoando nós. Foi 771, no solo 25, direito, solo 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, bom trabalho. Libro 2771 Alfa, Kilo Pátio 35 Lima, posição Alfa, Kilo Pátio 35 Lima, Buenas. Buenas. Taxi Chanel 62, 139, a bordo 310, Altena 4. Até o ponto de espera, torno no noite decimal 95, ajuste no 096, Chanel 62, 13, bom voo, companheiro. Resultado Romeu no cruzamento da Bahia. Autorizado frequência livre para coordenação com os tráfegos locais. Reporte de retorno à cidade de Salvador quando há 20 milhas do VRDMR de Salvador. O Charles Serra Romeu. Autorizado o táxi até o ponto de espera da hotel. Reporte pronto. 3-0, boa tarde, acione identificação. Dessa vez chegada a Mari para 2.000 pés, ok, legal no 0 no meio. Tudo Fierro, com o tráfego que decolou à frente, Papá 32 Romeu, no corredor Axé, mantendo 1 a 1000 sentido farol da barra. Livre decolagem em pista 17, vento 170 graus, 109. Terra pós autorizado, prosseguir via para 2000 pés, Oxané 6330. Salvador, boa, azul 4144, cruza 1500 para o 340 na Arbora Elefa. 4144, contato radar, suba para o nível 340, saída Arbor. Subindo ao 340 na Arbor, azul 4144. Romeu, até o Yankee. Confirmação, está recebendo o modo alto e o Charlie transponder? Afirmativo, modo Charlie, meu pé. Dado. Estabilizado 6356. Antena 6356, chama a torre de Salvador, 1-8, decimal 95. 1895, boa. Boa. Paracaju autorizado, via Golf 677. Nível 170, saída Conte, decolando da 1-0 esquerda. 5044 código, 1208 controle. Nós. Fiz a golfeca, decolou aos 30, transfere controle 120 decimal 8. Mão voo, restrição 1000 pés até liberação. Ok, 1208, 1000 pés, Vitor Golfeco. Sou Rechalé 6356, boa tarde, passando o espaço. 6356, boa tarde, continua a aproximação, guardando a pista livre, aeronave da companhia já autorizada a decolar. Afirmativo, na escuta, obrigado. Autorizado 1000 pés, corredor Axé. Ok, 1000 pés, corredor Axé, Vitor Golfeco. Xaner 6213, na presente autorizado o voo direto Leda, chame controle 120 decimal 8. Direto Leda, 1208, Xaner 6213. Estádio de controle de Salvador, Xaner 6213, passa 2, presente voando Leda. 6213, sobe 360, vou a Leda. 360, pro de Leda, Xané 62. Controle Salvador, boa tarde, Altar 3290, sentido Romeu, passando 250. Boa tarde, na via chegada, desce até o 050, 3290. Via chegada, descendo para o 050, Altar 3290. Confirme chamado? partir de agora, o meu hotel Yankee, frequência livre, coordenação local. Via 356, sala 33, direita, sala 1, 21, décima 1. 356 Alfa Juliette Portão 1 1. Alfa Juliette Portão 1 1. Muito boa tarde, Gol 2067, para a autorização Guarulhos, da quinta da Romeu. 2067, aguarda só um minuto. Aguarda Delta e da Mótima para Guarulhos. Delta e da Mótima, obrigado. Azul 4144, chama Recife no 288, alterna no 353. 288353, boa, 4144. Gente, eu vou a Irecê, mantendo no meu pé e os Vitor Volteco, aguarde a atenção. 360 nível, Dael Leda Mótima saída, decola da 1-0, direita, 5035, código 1208, controle. Autorizado nível 360 para Guarulhos, conforme rota, Dael Leda Mótima, eu preciso 1-0. 5035 é o código 208 para o gol 2067. Correto, chama pronto, 2067. Para. Motor 2067, pushback, estacionamento, posição 5. Aguarda. Aguarde. Agora sim, tá livre. O 2067 no 05. Livre 2067. Doutor Golfe Eco autorizado 085. Limpo 08, quando você já utilizar o táxi via pista até a cabeceira? Pronto, limpo 08. Chama 6213, chama Recife agora, 1-3-3-2-5, alterna 1-3-3-9-5, 6-2-1-3. 3-3-2-5-3-3-9-5, chama 6605, aguarde cópia 1 minuto para Congonhas, prepara Dael Leda Mótimo. Combinado. Para o táxi, o gol 2067, 171 a bordo, 1343, Galeão. Chama 6330, estabilizar, chama a torre 10895. Cheque, localizador, estabilizar 3895, chama 6330, obrigado. Chama 390, autorizaria da presente Boa Dunas, devido a formações à nossa direita. Autorizado, desce 2000 pés, ajuste no 0 no 6. Porta estabilizada final, 3290. Ativo, muito obrigado, pro de Duna, 2000, 1 no 0 no 6, até 3290. Torre Salvador, por favor, 6630 no localizador de Zalcão. 6330, boa tarde, continua aproximação, aguarda pista livre. Não, e aguarda 6330. Decolou as 42, controle 1-2-0-8. 208, Olimpo 08. 330, check-in, pouso 1-0, ventando 70 graus, 1-1-9. Baixa travada de pouso 1-0, chamar 63-37. Controle Salvador, Olimpo 08. Olimpo 08, sobe nível 115 na escuta. Subindo ao 115 na escuta. Salvador, muito boa tarde, com 2067. 2067, boa tarde, Alim, antena 0. Alim, antena 0, 2067. 330, solo 5, direita, solo 1, 2, 1, décima 1. Direita, solo 2, 1, 1, 1, 63, 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, 2, Romeu. Alfa, Kilo, Pátio 3, 2, Romeu, Janeiro 63. 67. Aguarda só um minuto, a aeronave da China vai parquear no pátio 3 após ser autorizada. Aguarde.